Patrão Esquilo, vai pousar pairado na 35, sentido contrário. Mantenha o setor e cruze o campo na vertical da cabeceira 17. O Mike Indivíduo. Cruzará na vertical da 17, o Vitor. Trip 5241, alinha e mantenha no zero. Alinha e mantenha na pista no zero, Trip 5241. O Hotel Lima Tango, temos o Robson 44 que vai cruzar o campo na vertical da pista 7. Fique atento ao tráfego, ok? Ok, atento ao tráfego. Estamos indo para 35 do lado oposto. Lima Tango. Gente. O Charlie Serra Tango, tocou e arremeteu aos 34, mantenha o eixo de decolagem e aguarde, mantenha o eixo de arremetido e aguarde para curvar à esquerda, suba a 1.500 pés. Charlie Serra Tango, 1.500 mantendo o eixo de decolagem, de arremetido. Mike Indivíduo, avista o esquilo na curta final, sentido oposto, posição de 11 horas. Afirmativo, visual mesmo. Gente, agilize o cruzamento do campo, tá livre, e aguarde transferência. Afirmativo, retorno ao cruzamento do campo, Victor. O Charlie Serra Tango, curve à esquerda, perna do vento da 1-0 autorizada. Charlie Serra Tango. Senhorita, 3603, aeronave da Verdade, já passou na nossa retaguarda, podemos iniciar no 7? Afirmativo, chame para o táxi, são 3603, graças pela colaboração. Nada, senhorita, iniciando. O 35, táxi a baixa altura, informa livrando. O 35, táxi aumenta a baixa altura, informa livrando pela ótica, vamos levantar. O Mike Indivíduo, tome pro do farol de Itapuã agora e chame o controle 198. Chamará o controle 198. O trip 5241, citation 1.500 pés, perna do vento da 1-0, decolagem autorizada, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Decolagem 4. A Torre Salvador pediu para entrar em contato, manter proa do farol. Qual sua. Seu destino agora? É Salvador. Vai pousar em Salvador? Afirmativo, era o destino Salvador. É, pô, fica com a torre pra pousar então. Bati, eu vou transferir de novo. Tinha avisado que era pra pousar, vou chamar de novo. Torre Salvador, pra rodar aqui já, Vitor? Prossiga. O destino é Salvador, senhor. Realiza pouso em Salvador? Afirmativa, Salvador. Gente, tem condições de fazer o pouso pairado na vertical da cabeceira 35? O vento é 1-20 graus, 1-0 nós? Afirmativa, senhor. Realiza o pouso pairado e o vento 1-20 graus, 1-0 nós. 3258. 3258, complete o LS, chame torre no 8, 36. 86, boa noite. O Charlie Serra Tango, passa um 360 pela direita, devido a tráfego na final da 1-0, as boas da TAM. Afirmativo, 360 pela direita. O Charlie Serra Tango, temos um sequenciamento de mais três aeronaves para pouso na 1-0, ok? Façam 360 pela direita e reposte perna do vento. Afirmativo, senhor. Mike de Avito, base para final, 35. Tente, informe no solo controlado, cabeceira 35, Mike de Avito. Informa no solo, Vitor. Oi, Salvador, boa noite, Otan 3258. 3858, boa noite, informa o Robson 44, tocando agora a cabeceira 35, não interfere com o pouso. Chat trem, livre pouso no zero, vento 1-20 graus, 1-0 nós. Família e meia do externo, com o trem checado 3858. Gente, grato. Mike já vitor no solo da 35. Gente, o Mike Indivíduo, sabe qual hangar? Prossegue. É para o pátio geral, senhor. Ok, continue o táxi a baixa altura, e ingresso na primeira taxiway à esquerda. Ciente, Vitor. Charlie Sierra Tango observando a aeronave na final. Gente, o Charlie Sierra Tango, temos mais um tráfego, um Boeing da Webjet, na sequência um Embraer 190 da Azul. Podemos ficar no setor, senhor? Eu tenho um tráfego sentido oposto, está prosseguindo para a rotatória. Faça 360 curto e reporte na perna do vento da 10, ok? Afirmativo. Reduza para 180 nós. 2000 pés, livre LS, redução 180. 3, redução 0. Saque seu TAN 3603, nosso PB 132, estou no 64 horas e 3, alternamos galeão. TAN 3603, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 10, ponto de espera torre 118, pressão 62, ajuste 0013, bom voo. Táxi autorizado via Juliette Alfa com o ponto de espera 18612, grato, 7 metros. Charlie Sierra Tango, estou entrando na perna do vento, observando o tráfego. Ok, o Charlie Sierra Tango, complete 360 pela direita, mais um 360, informa o tráfego que vai manter 1.500 pés na rotatória, desça para 1.000 pés, ok? Para evitar o possível conflito. Desça para 1.000 pés e aguarde para girar base, final da 10. Charlie Sierra Tango, baixando para 1.000 pés. A transição Aracaju 119.8, frequência do controle Sotero, politado saída 5121, no transporte 5216. Cotejamento correto, só confirmando curva esquerda após a decolagem. Chame pronto, pushback acionamento remoto 14, strip 52 no meio. Afirmativo, cumprindo a curva esquerda, chamaremos para push acionamento. Ativo atingindo e mantendo 1.000 pés o Charlie Sierra Tango. Ok, o Charlie Sierra Tango conhece o setor aqui de Vilas do Atlântico, costa de, próximo a Buraquinho? Afirmativo. Ok, tome a presente proa de Buraquinho e aguarde para 360 pela esquerda. Afirmativo, vamos lá. 75723, acaba de passar esse tempo. Gente, temos um citation à esquerda, não interfere com o pouso, aguarde pista livre. Não, aguarde pista livre, 6723. 3858 no solo 41, libera a direita 219. 219, graças, boa. Solo Salvador, boa noite, é o TAN 3858, livrando a circuito. TAN 3858, boa noite, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará no pátio principal, TAN 3858. Objeto 5723, pouso autorizado, 10, vento 120 graus, 10 nós. 120, 10 nós, 5723, autorizado, pouso 10. 50. 050 na Mari, 863, 10, alguma possibilidade de Waitap ou Duna? Pode Waitap. Waitap, 863, 10. Azul 4070, chame turno no noite desse momento. Do 4070, torre 118612. 1861, né? Romeu Golfe Vitor, chame torre no 8306, espera na rotatória. Positivo. Romeu Golfe Vitor. Noite azul 4070, 1,5 mm, marcador está. 4070 da azul, ciente. É o número 2 pro pouso, ajuste padrão. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 4070. Cheque equipamento, o gol no meio no 3, intensidade 1, ok? Ok, poderia confirmar agora como recebe? Alto e claro, Brasília 360, aguarde cópia. Prepare a gole e transição ao fito, gol no meio no 3. Gole ao fito aguardando, no meio no 3. São 3858, ingressa via no pátio principal para a posição 7. Ok, pátio principal, posição 7, 3858. Rotatória, tráfego sentido oposto, está efetuando 360 na rotatória e vai interceptar final da 17. Tome proa da rotatória, informe visual com o tráfego. Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, plano rotatório, informaremos. Oi, Salvador, excelente noite, altura 3603, ponto espera da 10, visual com tráfego na final, estamos prontos. 7, mantenha a posição, altura 3603. Mantenha a posição, senhor. O Romeu Golf Victor informa um citation, está tomando proa da rotatória a 1000 pés, complete 360, curso pela direita e agilize final da 17. Romeu Golf Victor. Aqui visual agiliza lá para o 5723, solou aos 44, direito 219. 219, direito 44, obrigado. Ficou na Mário, segundo para 060, 398. Charlie Serra Tango, à vista o tráfego na final da 17? Afirmativo. Ok, mantenha a separação visual com o mesmo, tome proa norte, curve à direita e aguarde final da... e aguarde base da 10. Afirmativo, senhor, apoiando proa norte no momento. Azul 4070, livre pouso 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso 10, azul 4070. O Romeo Golf Victor, à vista o citation à sua esquerda? Afirmativo, Romeu Golf Victor, na final da 120. Gente, continue na final, reposte com o trem embaixo da guarda, aguarde autorização de pouso. Positivo, Romeu Golf Victor. Sam 3603, alinhar e manter após o pouso do azul. Afirmativo, atualizando, alinhar e manter a pista 10 após o pouso do azul, Sam 3603. Golf Victor, livre pouso no 7, vento no 20 graus, uma dúzia nós. Livre pouso no 7, no meu Golf Victor. Charles Serra Tango, corri agora à esquerda e prossiga com o pro do Shop Salvador Norte para girar base curta, final da 10. Afirmativo, Salvador Norte, base curta 10. Do 4070, solou 46, direito 219. 219, vai livrar. No Salvador, boa noite, azul 4070, livrou. 120 graus, 12 é nóis. Dívida Costa 3603-10. Azul 4070, boa noite, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal. Alfa Quilo, pátio 3, chamarei para ingresso no principal, azul 4070. Webjet 5723, ingressa no pátio principal para a posição 5. Pátio principal, 5723, e aguarde para um final da 10 e tocar e arremeter. Afirmativo. 1013 é autorizado. Turno 398, desce para 3010, 1013. 3010, 1013, 398. Autorizado, táxi até lá, boa noite. É. 3662, flight with TAP, descend to flight level 050. 0508, uma boa tarde, 3603. O Charlie Serra Tango, avistado, livre, toque arremetido 1-0, o vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, é trem. Afirmativo, baixado e travado. 3-0-3. Agora puxa o estacionamento 3-5-2 no meio. Trip 52 no meio, autorizado, chame táxi, remoto no 4. Chama táxi. Chame no ponto de para descida. Salvador, gol no 885, frente da Eco. Gol no 885, formação Eco, confere, Guarulhos 360, guarde cópia, prepare a Dael. Dael, você escuta. Azul 4070, ingresso no pátio principal para a posição 8, apenas atentando para o ATR da Trip, iniciando com o inspecionamento na remota 14. Gente, portão 8, atento o ATR da Trip. Gol no 885, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vito. Controle 119, decimal 8, aciona 5107 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, Upper Whisky 50. Decola da 1-0 com curva direita da El. Prodileia de Bidev, 198-5107, gol no 885. No 885, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, confirme, portão que se encontra? 01, senhor. Sim, chame pronto, pushback, acionamento, gol no 885. Chama eu. Olá, dia de arremetida, suba 1.500 pés e aguarde para a perna do vento. Afirmativo, se possível, um pouso final na 1-7, senhor. Ok, então tome a perna do vento da 1-0, aproximadamente umas 3 milhas, ou o que seja confortável para o senhor, girar base para a final da 1-7. Eu tenho um Airbus da Oceané que já está a 1 milha do externo. Pode girar a curva à esquerda agora e ingressar na perna do vento da 1-0, após final 1-7. Afirmativo. 3h40 de autonomia alterna, Salvador. Lima Animal, chama agora. Táxi autorizado até através do 09. Apenas atento ao Embraer da Azul, que vai ingressar agora na posição 8. Após, prossegue Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0. No ponto de espera torre, 1-8, decimal 6-12, ajuste no 0, 1-3, bom voo. Certo, após o parqueamento do Azul, nós estamos autorizados a seguir táxi via parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera do 0, lado 2, 118-612. Uma boa noite, uma boa semana. Obrigado, bom voo. Obrigado. Charlie Serra Tango, tome pro norte e aguarde para final da 1-7. Afirmativo, observando o tráfego. Então, se possível, mais um toque arremetido na 1-0 e após prossegue pouso final na 1-7. Oriente. Observe o tráfego na curta, na final da 1-0 e aguarde para girar, base. Afirmativo, senhor. Decolada 10, primeira curva direita, saída gole, transição ao pito, controle 19-8, transponder 5-1-2-4. Cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, então 3561. Reportará 3561. Quilo Zulu, chamando o ponto ideal para descida. Serra Tango, livre base, chame a final da 1-0, faça uma base curta aqui. Afirmativo, senhor. No meio, no 3, está no gate 6 para pushback e acionamento. Deixa eu ver, vamos prosseguir. Posição meia dúzia, autorizado, chame táxi. Camarada para táxi, no meio, no 3. Alicia Tango, aguarde pista livre. O Airbus da TAM tocando, o Airbus da Oxiné tocando agora a cabeceira. Afirmativo, observando. Papatango, Romeu, Papatango, boa noite. Só confirmando sobre voo e toque arremetido em Aracaju. Recife 3603. Até liberação do controle para ascensão ao nível 075. Controle 119 decimal 8, aciona 0271 no transponder. Romeu Papatango. O Charlie Serra Tango, autorizado final, aguarde toque e arremetida. Afirmativo. Torre, boa noite, 35218, ponto de espera da 1-0 próximo. Mantenha o ponto espera, 5219, 5216. Perdão, 5216, mantendo. Entrega 3 no POB, parte 4, para acionamento, táxi de decolagem, transfere torre 118, decimal meia dúzia, bom voo, Romeu Papatango. Pouso final. Teste, tá bom. Localizador 398. 398, chama agora a torre 118, meia dúzia. 86, boa. Boa. 3662, desce 2000, autorizado LS 1013. 2000 e LS 1013, 3662. Livre acionamento, Romeu Papatango e Chantax. Salvador, boa noite, voo 398 a 2 milhas e meia do Índia Serra. Tente, voo no 398, aguarde pista livre, a TR da Trip ingressando para a decolagem. Tente, aguardando 398. O Charlie Serra Tango tocou e arremeteu ao 57. Corri agora na esquerda, tome pro norte e aguarde final da 17. Afirmativo, apoiando pro norte e aguardando final da 17. P5216, Citation tomando agora pro norte, afastando-se do campo, decolagem autorizada 1-0, o vento 1-0 grau, 09 nós, trip. Iniciando a rolagem, trip 52, 1-6. 836, tá no portão 5, nível 33. 530 com a informação Eco para Recife. Objeto 5836, informação Eco, confere, autorizado Recife, nível 330, pelo Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle 119.8, aciona 5123. Autorizado então, senhora, obrigado, 330 para Recife, pela Upper Whisky 58, para decolar da pista 10 com primeira curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju. 1198 vai ser o nosso controle, 5123 eu transponder, 5836 da web. Protejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento, web 5836. Chamaré quando pronto, obrigado. IP 5216, no decolar 258, controle agora 198, boa viagem. Chamaremos, uma boa noite, boa semana. Charlie Sierra Tango, curve agora à esquerda, aguarde final 17. Charlie Sierra Tango. Sou Teropolitano, boa noite, 352-16. Boa, sobe 190 na PUCA, vigilância. Estado Campinas. Comendo 3, táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, ajuste no 0, no 3, bom voo. Juliette Alfa até o ponto de espera no 0, com torre 118-16-16-13, obrigado, bom trabalho. Guardião 01, prossiga. Próxima hora pelo setor norte, João, com tráfego, tem um tráfego ILS de suas 2 horas. Ok, o Guardião 01 confirmando o helicóptero. Afirmativo. Gente, tome proa do pátio 4, informe no solo controlado, sem interferir com as finais 17 e 10, temos tráfegos nas duas finais. O vento 10 graus, 10 nós, e o ajuste é padrão. Guardião 01. Ajuste padrão, 110 com uma dezena. Irá aproximar com sua autorização direto para o pátio do Graé, sem interferir com a 17 ou 10. Afirmativo. Charlie Serra Tango, autorizado final 17 e aguarde liberação do pouso. Charlie Serra Tango, só para informação, temos um esquilo, aproximadamente uma milha do pátio 4, à esquerda da final, corrigindo, à direita da final da 17. Aguarde liberação de pouso. Charlie Serra Tango. O Charlie Serra Tango, cheque trem, pouso autorizado, 17, vento 10 graus, 10 nós. Baixado e travado, senhor. 18-86. 18-86, passando. Passando oficial, autorizado LS, 1013, reporte estabilizado, senhor. Manter, agilize manobras e aguarde a liberação para decolagem assim que é autorizado. Aliás, Matias, aguardado, autorizado, solo 1693. Salvador, tá 3, 662, boa. 1392, solo 01, libera a direita, chame solo 1219. Solo 219, libera a direita, 398. Plano 3662, centro do tráfego, continue a aproximação no 0, aguarde pista livre, 3662. Aguardando, 3662. Está mudado, descendo aí, 5 minutos. Zulu desce para 3.000 pés, 1013. 1013, 3.000 pés, Vinícius. Alfa Kilo, reporte para ingresso no pátio, o 398. Tá livre, mano, meia hora. Sente-se ao solo 03, uma boa noite, obrigado, igualmente, companheiro. Serra Charlie Tango, solo 03, qual é o pátio? Tem 361 na posição 9, autorizado, chame táxi. Autorizado, reportar a táxi, 3561. Salvador, boa noite, eu passaria 22.